frequência livre, Mike Echo Delta, até o meu voo. Alô Salvador, com 1077. 1077, boa tarde, número 2 para cópia, Galeão, nível 360 já aprovado, aguardando. Entra agora na 1077. 1399, cópia. Ó, siga. Autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, via rota conforme Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle 120.8, aciona 5155, gol no 399. Paripe para ingressar no corredor Interlagos. 1-0-8 na frente, Paripe, beleza. Saída da El, Leda, Fox, Leda, Vazine, Upper Zulu 16, VHC, direto Drive. 1-2-0-8 é o controle, 5-1-5-5 é o transporte. Protejamento correto, portão é o 62, chega pronto, voando 399. Chegará pronto, voando 399. Uno 077, cópia. Pronto, cópia, igual na 077. Autorizado Galeão, nível 360, via rota conforme o plano de voo. Upzul 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bridge. O controle 120.8, aciona 5160, gol no 077. 1077, autorizado Galeão 360, Apesolo 190, ESMAP, direto Lúcio e Barbacena. Decola da 10, direita, Dael Breda Lins. Brit. 120.8 e aciona 5160. Só confirmando a subida Dael Leda após Bridge. Dael Leda e após Bridge. Correto, portão 03, chama pronto, gol no 077. Entra no 077. Puxa, deixa acionamento da 314, posição 5. Rabat! 314. Tá pronto para um push, 6314. 6314, na 5. Autorizado, chama táxi. Chama. Rabat. Chegando chuva aí. 7 Índia November Alpha, mantenha o número 2 na proa da rotatória. O ajuste permanece no 0-8, informe visual com campo. Na proa da rotatória, informe na visual com campo, Alpha. Restrito até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador em 120.8. Aciona o transponder padrão 0123, quilo que vai ser. Correto, qual o POB? Gente, acionamento táxi decolagem com a torre 118.6, o ajuste no 0-8, bom voo, quilo, Quebec Serra. Serra, prossiga. Jotion para o táxi. 3217, decolado aos 37, controle 120.8, bom voo. 208, boa tarde, da 3217. Autorização Ilhéus 220. Oxené 6327, Ilhéus, o nível 220, aguarda um minuto da volta. Aguardando sua. Era previsto? Dael Leda Ilhéus. Dael Leda Ilhéus, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Tripe 5241, notaciente da Sierra, autorização para Montes Claros. 5241, Montes Claros, nível 200 já aprovado, aguardando o número 2. 200, aguardando. 9, controle. 2-4, prossiga, 2-9. Está presente, voe direto Bride, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, voando Bridges, a presente, o 5729. Obrigado e boa noite, boa tarde. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda após Ilhéus, controle 120.8, aciona 5063. Ilhéus 220, decola a primeira curva à direita, da El, Leda 1208, controle 5063, transponder o Xander 6327. Correto, 5063, chama pronto no portão 07, o Xander 6327. Chamará pronto, 6327. Para o táxi 6314, ao Tema Recife, 3 horas, 11, 9 a bordo, 6314. Fala, mesmo autor, estou lento? Para o 3GL, Valença. 7 Golf, quilo 8, com modificado 239, apoio a Valença e desça para a altitude de tráfego. Golf, quilo 8, ele vai bater a 2.500 pés sobre Valença, a bordo para o 3GL. Certo, pista livre a descida para 2.500 e confirme seu eco tango, o Golf Kilo Oscar. Poderia confirmar, não foi entendido. O estimado de voo, o tempo de voo, o Golf Kilo Oscar. Ok, aproximadamente da partida presente, estou de 40 minutos. A intenção seria o CGL Valença e retorna só. Aciona 5167, o trip 5241. Autorizado 200, decolando da pista 10, curva direita após a decolagem no perfil da Arbor Elefa, após direto vitória da conquista, retol. O controle 120 decimal 8 e o nosso transponder 5167, trip 5241. Sejamento correto no pátio 3, chama pronto, se o trip 5241. Chamará quando pronto. Para ingresso no Interlagos, Vitor Mike Becker. Autorizado Interlagos, Vitor Mike Becker, mantenha 1.500 pés. 1.500 Interlagos, tá bem. Índia November Alpha, já tá visual com campo? Afirmativo, visual com campo, Alpha. Ed, chame a Toy, 18.612, até o pouso. 18.6, Índia November Alpha, grato, até amanhã. Minha agecida, quilo uniforme, quilo. Quilo, uniforme, quilo, prossiga. Ponto de agecida. Deixa inicialmente para o 060, quilo. 060, que eu não faço pelo. Oi, Papa Romeu, Índia November Alpha, visual com campo. Índia November Alpha, ingresso na final no 7, encurtando, reporte final de 2 milhas. Final no 7, encurtando, reporte final de 2 milhas, Alpha. Oi, Papa, preparado, 1424, meio encurtando. Botão de azul 4206, identifique, vem na proa de ITAP e desça para o nível 050. ITAP 050, 4206. Tango Tango, vou na proa da posição Pelo. Vou de Pelo, grato, Alfa Tango Tango. Victor Mike Becker. Azul escuta, senhor. Vou seguir um Charlie 150, que está 4 milhas para a cabeceira no 7. Chame Toy 18612 e até o meu posto. 18.6, grato, uma boa tarde. 5219, boa tarde, Salvador, vitória da conquista, nível 200, pronto, cópia. Afirmativo, 5219. Autorizado, conquista, nível 200, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após direto conquista, o controle 120, decimal 8, aciona 5176, trip 5219. Sete autorizado, Salvador Vitória da Conquista, nível 200, decola pista 10, curva direita, Arbor Elefa, após direto conquista 5176, o transponder, o controle em 1208, trip 5219. Sujamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback sujamento 5219. 7, repórter para o pronto para puxa sujamento 5219. 4-4, a bordo 3 horas e 20, Brasília. Boa tarde, eu chamei 6314, contato radar, subo para o nível 340, saída Momo. Ao 34 da Momo, 6314. 8 decimal meia, o ajuste no 098, bom voo. Está iniciando 41, Índia no ponto de espera 10186, obrigado, boa tarde, passarei do 2231. Corda 3325-3207. Vente livre pouso na 7, Índia November Alpha, vento 1, 40 graus com 8 nós, altímetro 10 no 8. Livre pouso na 7, Índia November Alpha. O 4206, seu número 2 para aproximação, tem consciência de curva direita na proa de Duna? Lemon, pro de Duna, está autorizado descida para 2 mil pés, o ajuste 1-0-1-8, azul 4206, informe estabilizado. Bom, dia, pro de Duna, 1-0-1-8, 4206. As 3 milhas da 7, então, Mike Abeck. Gente, continua a aproximação, número 2 para pouso. Gente, Quebec. 041. A empresa solicitou a efetivação de um novo plano e junto com o CGNA tentando abreviar ao máximo aí a liberação do plano aí. Vocês poderiam, assim que receber aí a confirmação do plano, nos informar aqui, por favor? Já qual horário seria? É o horário às 20h15, Zola. Estimativo, vou checar com a sala IS e com o centro Recife. Obrigado. Paulo Salvador, é o voo 9075, a gente fez autorização para Aracaju. Aracaju 230 já aprovado, só um minuto para cópia, voo 9075. 230 aguarda a cópia, o voo 9075. Controle, autoriza 1700 para o 1755. Autorizado, voo 1755. TRIP 5241 está pronto para pushback e acionamento. Toma aqui bem, aqui vento no 40 graus, como 09, altímetro no 08, livre pouso na 17. Livre pouso na 17, Quebec. Sol 231, decolado às 4h30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 223, com passarelo. Obrigado, 6720, seu número 7 para aproximação. Mantenha a chegada, 6720. Gol no 755, estou estabilizado com capa verde. Completa final, gol no 755, torre 18, decimal 6, até o meu pulso. 18,6, obrigado, gol no 755. Controle, muito boa tarde, passarei do 2231, decolado no perfil da mão. Boa tarde, 2231, passarei, contato radar, subiu para o 340. Para o 340, 2231. Eu tenho 0,50, Romeu Golf Vitor. Eu tenho Romeu Golf Vitor, desce até 3 mil pés, o ajuste no 0 no 8. 3.018, Vitor. Vai atingir 4 mil a 4 milhas de pelo Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango é pouso na 0 ou na 7? Na 0, senhor. 7, conversão número 3 para aproximação. Já aproveitou agora para sequenciamento. Curva direita na proa 230. Seu limite é o localizador. Direita 230, limitado pelo LOC, Alfa Tango Tango. Confirme a altitude. Alfa Tango Tango, desça para 3 mil pés. 2000 pés, grave. 208 controle, 5401 transponder, voo 9075. Correto, chama pronto, portão 09, gol 9075. Tamará, 9075. Solo Salvador, é o gol 1399, no 06, pushback e acionamento. Frequência 12685 e alternado 12545. 12685-2545, boa tarde. Boa tarde. 27 a bordo, altímetro no 08, livre taxa para ingresso. Estou para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, se limita ao localizador. Esquerda 020, unidade localizador, Romeu Lombardi. Alfa Tango Tango, seu número 2 para aproximação, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, descendo para 3000, Alfa Tango Tango. Estacionar, Vitor, na Quebec. Autorizado táxi em frente, última direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 1098, trip 5241, bom voo. Em frente, Índia, ponto de espera da 10, chamará a torre em 118, decimal meia, ajustado 10118, trip 5241. Tango Kilo e Uniforme Kilo, estação vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é o curso do localizador, mantenha 4000 pés. Direita 230, limitado pelo curso do localizador, mantendo 4000 pés, pelo Uniforme Kilo. E 3000, Alfa Tango Tango. 7 Alfa Tango Tango, desça para 2000 pés, vai seguir a Embraer 190 da Azul. Ok, 2000 pés, Alfa Tango Tango. Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5241, se aproximando do ponto de espera da pista no zero, pronto para ingresso, autorizado, decola sem parada. 5241, ali mantém no zero. Ali mantém, 5241. Gente, frequência livre estacionar, Índia November Alpha. Quebec Serra, linha decola da 17, vento 140 graus com 7 nós. Over 9000, manda chamar o centro. Contact Recife Center, frequency 18.8, if available 126.0. Salvador, boa tarde, voo 755, listando na frente você. 755, boa tarde, táxi via Alfa, reposta para ingresso da sua Juliette. Alfa, reposta para Juliette, voo 755. Aí, o staff da 97. Sete, Romeu Golf Victor, da presente está autorizado a proa da rotatória, desça para 2000 pés, correção para 1500 pés, o ajuste permanece no 08. Eu desenho para 1500, a proa da rotatória, o Romeu Golf Victor. Azul 4206, completa final, chame a torre 1862, tem o pouso. 1862, obrigado. Controle 2231, passarelo. Possível, 2231. Por gentileza, senhor. Possível a coordenação com o centro para a nossa proa direta do destino? Feito, cheque o trem, livre pouso não no zero. Ainda em cima, livre pouso não no zero, 4206. Portão 3145. O gol 399, 141 a bordo. 4 horas de autonomia até no Galeão para o táxi. O gol 399, autorizado táxi via pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 1018, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera torre 186, gol 1399, obrigado. Decolete na 17, na sua escuta. 7, suba para 1000 pés inicialmente. Valeu. Informe no fora da barra, aquilo que deve ser. Sim, te informará. Salvador, 35241, muito boa tarde. Tripe 5241, contato radar, subou para o nível 200. 200, 5241. Prossiga ao Telematango. Decolou de Conde, 1930, agora está 25 milhas, setor norte, mantendo 1.100, corrida por 0.5. Já mantém escuta o Telematango? Para escutar, a intenção seria pouso em busca vida, próximo ao buraquinho. Certo, o ajuste em Salvador no 018, mantém condições visuais ao Telematango, aguardando novas instruções. Copiado 018, Telematango. Artéria do 2231, autorizado barreiras, suba para o nível 310 restrito. Para o 310 restrito agora, na proa de destino o passageiro do 2231, obrigado. Só corrigindo o nível 320 restrito, 2231. 320, 2231. Papatango Kilo, uniforme Kilo, para o localizador, curva esquerda na proa 120, informe estabilizado, desça para 2.000 pés. Esquerda 120, chama estabilizado, descendo para 2.000 pés, que é o uniforme Kilo. Salvador, Tan 3560. Boa tarde, Tan 3560, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Estimativa em descida 060, informa que perdeu o contato com o Tan 3560. Estamos ciente. Semana então, descida para 060, perfil Mari, Tan 3560. Afirma 060, perfil Mari. Passarei do 2231, chame Recife, a frequência 1288 e alternado 1260. 1288, 260 secundária, 2231, uma boa. Papatango, Telematango, confirme o tipo de equipamento que precisa a bordo. Essa aqui é 50, fica pronto, está acionado 0143, foi o código de decolete fundo. Só confirmar o que precisa a bordo? 05. Copiado, Telematango, informe o seu estimado de pouso em busca-vida. Em mais 10 minutos, está para 20 horas. Se informe na final para o pouso, Telematango. Creio, Romeu Gorzita, visual com 10 e 17. Romeu Golf Vitor, complete a aproximação para a pista 17, chame a torre 1862 e até o meu bolso. Obrigado, obrigado amigo, boa tarde. Tá. Vitor. Romeu Gorzita, repartir na 17. Será final, Vitor. 720. Reduza para 2.10 nós, possível vetor pela direita para sequenciamento. Reduzindo o web, 720. Pelo Quebec Serra, vou dar presente direto feliz. Dá presente, autorizaria pro de Vitória da Conquista, caso negativo, alerta. Trip 5241 está autorizado para o de Elefa. Elefa, Trip 5241. O Kilo Quebec Serra, o senhor voa direto Siri ou vai manter o litoral? Vai manter o litoral, senhor. Certo, após o farol da barra será autorizado a acessar. Vai, informa que vai prosseguir 1.000 pés via corredores. Certo, então até 1.000 pés, Kilo Quebec Serra, aguarde em frequência livre. Certo, é. Conforme plano de voo, Ampers 1-0 SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bride, o controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-4-2-2. Exato, Tiziano Daniel, nível 360, rota, Ampers 10 até SMAP, Lúvito, depois Barbacena. Saída da El, Leda, Brit, Pintura de A10, com a direita após, 208, é a frequência de controle, 5422 na esquadra, número 10, chamará quando pronto para o posicionamento, tem que ser a arma. Correto, então 3145. 4206, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Relativo, a mais forte está o Juliette, 4206. Externo, podemos avançar um pouco, senhor. Sete, seria ideal para o sequestramento. Sete. Através do farol da barra, aqui no Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, frequência livre. E confirme o seu estimado pouso em Suri. Seja o Xandé 6327 inicialmente até o través do portão 05. Até o través do portão 05, 6327. 399, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, com 399. Lima Vitor Delta, copia? Autorizado Curitiba ao nível 380, decolagem pistão no 7, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, o Intercept Up Zulu 21 e prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle Salvador 120.8, aciona 5415. Boa noite. Paulo Matango tá mantendo quietos, pode confirmar. Tá mantendo como mil pés no corredor? Gente, agora recebo no radar, mantenho no meu pés, o ajuste no 098, o Paulo Matango. 098, deseja descer para 500 pés? Tá autorizado, mantenho no meu pés, o Paulo Matango. Necessita descer para 500 pés, o filho do setor? Está autorizado, a descida para 500 pés, o Paulo Matango. 500 pés, aqui na perna. Web 6720, curva esquerda proa 130 para o localizador, deixa para 2000 e informe estabilizado. Esquerda 130, descendo a 2000, vai informar estabilizado, 6720. 3560, estava autorizado descida para 3000 pés, o ajuste no 018, redução para 2109. Emitiu 2109, 3000 pés, está 3560, confirma desce direto para 3000. Confirma sem restrição vertical na chegada. Ciente, o trem baixado e travado. Trip 5241. Prossiga, trip 5241. Nós de coordenar entrada da conquista ou até Mostar, senhor, por gentileza. O 1777, confirme só o POV. 1185. Gente, o 1777, Índia, ponto de espera da 10, torre 186, 1018 no ajuste, bom voo. Gente, 1018, obrigado, boa noite. O Xané 6327 segue o Boeing da Gol como número 2, ponto de espera 186, tem um bom voo. Segue como número 2, o 6327. O Azul 4206, ingresso Juliette, portão 03. E o Juliette, portão 03, 4206. O 9041 já entrei em contato com a sala S Salvador duas vezes e ainda não receberam o seu plano de voo. Vou checar com o plano de voo Recife agora para ver se eles conseguem alguma informação. Por gentileza, contamos aí com a colaboração, já temos 180 passageiros embarcados. Obrigado aí. Mike Eco Delta, mantenha o nome base, direto o farol de Itapuã, o ajuste no 098, informe para descer.